out from stand 01. We'll call you back to taxi 1074. Thanks. Nissan 184, Colonel Hertz Center on freeways 12685 and if unable 12545. We have the 12685 and if unable 12545, Livingstone 184. 12685 and if unable 12545, Livingstone 184. We're moving 12685 and 12545 on Livingstone 184. We got all on which. Boa noite, Salve Salvador, aqui é o Azul, Alfa Azul do Hotel. Azul, Alfa Azul Hotel, prossiga. Eu peço autorização de reboque da posição 9 até o parte 3. Cliente, aguarde, Azul, Alfa Azul Hotel. Azul Hotel no aguarde. Zulu Hotel, tá livre o reboque, reporte no término. Zulu Hotel, ciente. Go 1074 is requesting taxi clearance. We've got 4 hours and 30 minutes alternating confines and 6 to 6 on board. confirm the POB? 66. Okay. Go 1074, approve a test by India, report when ready to take off. Ultimate terminal 014. 1014, we are clear taxi via India. A call you at the holding point of the 10. 1074. The holding point is on Charlie. Roger, I'll call you at the holding point via Charlie, 1074. Short of runway 10, ready for takeoff, 1074. Go 1074, clear line up and takeoff, runway 10, tailwind 120 degrees, 09 north knots. 1074, roger, we are clear to line up and takeoff, runway 10. Alô, Salvador, papá, X-Ray of Quebec. Go 1074, Airborne 209, contact Tina 1 and S-035, have a nice flight. Departure control 119 at 35, 1074, thank you, have a good day. Quebec, agora sim o plano, Sierra Bravo Tango Charlie, 260, aguarde a cópia. Negativo, ainda não tem a autorização do Centro Recife, aguarde. Acionamento por conta e risco. Você vai acionar por conta e risco, então. Muito obrigado, cara. Já aguardar a cópia. Salvador Departure Control. Good morning, this is Go 1074. We are passing now 2,500 feet at Gully Departure. Good evening, Go 1074, radar surveillance, climbing mountain at level 400, Gully Departure. We are clear to climb and maintain level 400, Gully Departure, 1074, roger. Quebec, pronto, cópia. Isso é Oscar Quebec, autorizado comandar turba 260 nível, Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição Diner. Transponder 5565 e o controle 119.35. Ok, conforme a nível 250 para comandar tuba, a subida é a Jael, transição de número, 5565 o código, controle 119.35. X-Ray Oscar Quebec, nível de voo 260 via Upper Whisky 50. Nível 260 via Upper Whisky, Upper Whisky 50. Correto, chame pronto para o táxi, X-Ray Oscar Quebec. Chame para o táxi, Quebec. Zero 74, call now has center on frequency 128.8 and if unable 1264. 1074, roger. Thank you, have a great day. Salvador, boa noite, o TAN 3178, tem a informação Bravo, repetitivo Maceió. Boa noite, TAN 3178, aguarde a cópia Maceió, nível 330. Na sua escuta para a cópia. Papapá, que o Quebec está com 2 a bordo para o táxi. Aguarde. Sri Oscar Quebec, só confirme o PLB. 02. X-Ray Oscar Quebec, tem condições de ingresso na Kilo Alpha para reportar na Charlie? Kilo Alpha para reportar na Charlie, foi ótimo. Gente, o ajuste no 0 no 5, reporte na Charlie via Kilo. É, Kilo reportar na Charlie, Quebec. Copia. Afirmativo, prossiga. TAN 3178, autorizado Maceió, 330 nível, Upper Whisky 58. Decola da 190 com curva esquerda na saída Pouca Transição Aracaju. Transponder 5564, controle 119.35. 3178, autorizado Maceió, 330, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, pro Caracaju, 5564, controle de saída 1935. TAN 3178, correto, chama o próprio push e acionamento. Chamará. Seu Oscar Quebec tá naquilo. X-Ray Oscar Quebec tá livre, Alfa reportando na Charlie. Alfa é até a esquerda, não é isso? Afirmativa, essa à esquerda quando em frente na Charlie. Ok, Alfa após a Charlie, obrigado. Salvador, Rio 9647, empate 3 para pushback acionamento. 9647, só atente ter aeronave passando a retaguarda, a aeronave da Azul, após a mesma livrar o setor, tá livre, o pushback chame táxi. 9647. Quebec está pronto. X-ray Oscar Quebec, livre a linha e decola a pista 10, o vento 120 graus 05 nós. Além da cola, 10, copiou o vento. Muito obrigado pela sua colaboração aqui. Nada, Keith. Decolada 233, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Claro, boa noite, bom prazer. Obrigado. Alô, boa noite, é o Papai Quebec, tá na reta, 1710. Sei, Oscar Quebec, boa noite, contato radar, saída da El, subo nível 260. Saída da El, 260 subindo, Oscar Quebec. Firma perna de reboque no pátio 3. Muito obrigado e dê um bom dia. Obrigado, bom dia, Azul. Rio 9647, preocupar o táxi, autonomia 0320, Adana Galeão 3 QAB. Rio 9647, autorizado o táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, reporte para decolagem, ajuste 1014. Juliette Alfa, quando na Charlie, reportará para decolagem. Pronto, Rio 9647. Salvador, Otana 3178, Singer 3, pushback acionamento. Otana 3178, autorizado, chame táxi. Chamará táxi. Nove 647, natural e correto? 19647, a linha e decola a pista 10, o vento 100 graus 05 nós. A linha de Apolo, 9647. Decolado 38, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Eu estou em Salvador, é o Rio 9647. 9647, contato radar, saída agora, estou a nível 300. Versão 300, 9647. Sei, Oscar Quebec, agora com o centro Recife, 288-264. 288-264, muito obrigado. Pronto para o táxi, 83 a bordo, 3 horas ao terminar Aracaju. Possibilidade provisória? Autorizado o gole. 78, ciente, está livre o táxi. Reporte alinhado e pronto na pista para decolagem. Então, 3178. Reportar alinhado, pronto, 3178.